mas revivi. Era perdido, mas me encontrei. Não por mim mesmo, e sim pelo amor das mãos de Cristo, quando Ele me tocou. Me tocou.